Brasil, Chile. Yeah. Deus, quando vejo teu amor, lanço fora o temor. Quero estar junto a ti por toda a eternidade. Se eu vou te seguir e que tu vivas em mim, quero sempre te amar, louvar tua majestade. Cantar no céu e maiar, llega tu amor, tu majestad. Señor Dios Todopoderoso, yo me gozo sabiendo que puedo adorarte. Siempre lo voy a hacer, siempre voy a amarte. Jesús, tu luz sobre mi vida es abundante. Quiero serte fiel, serte constante, llevar tu luz pa' toda parte. Sinceramente hablar de la voz sincero que tú no mostraste. Oye, hombre, partamos por parte. Que en este arte quiero mostrarte, Cristo te ama, vino a salvarte, no condenarte. Juan 3:17 es la cita, evita el que la lea para que crea. En Cristo está la vida, fuera de él no hay nada. En él la maqueta de Dios es reflejada, plasmada en la Trinidad bendita. En el Padre, Hijo y el Espíritu está la eterna vida. Luz, cuando observo tu amor, echo fuera el temor. Quiero estar junto a ti por la eternidad. Sí, voy a seguir. Louvar o Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz maravilhoso. Aqui estamos nós, fazendo a conexão. De Cristo e Cristo, vida na missão. Seja no Brasil, Chile ou em qualquer cidade, proclamando o reino de Deus com sinceridade. 2007, por toda a eternidade, nos versos adorando em espírito e verdade. Nossa realidade, ó Senhor, aceita o meu louvor. Pra todo sempre eu te dou toda glória e honra, somente pra ti. Não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor que vive em mim. Inclina os teus ouvidos e a tua obra viva. Aceita a nossa vida como uma oferta viva, de sacrifício vivo diante do altar. O nosso prazer é obedecer e te agradar. Deus, quando vejo teu amor, lanço fora o temor. Quero estar junto a ti por toda a eternidade. Se eu vou te seguir e que tu vivas em mim, quero sempre te amar, louvar tua majestade. Que no comprenda, que no lo entienda, el porqué me amaste a mí. Quiero vivir agradecido, postrarme a tus pies, vivir a ti rendido. Hundido estaba en el pecado, me rescataste, toda mi vida cambiaste. Quiero amarte, Señor, siempre, pues tú. Sem palavras, pelo que fez por mim, sem palavras. Diante de ti, fico assim, sem palavras. São poucos para agradecer, se tu me deixa sem palavras. O que me resta a fazer? Dar minha vida em tuas mãos, pra me dar a direção. Preciso da unção, pra continuar nessa missão. Testemunhando as maravilhas de teu poder. Poderoso Deus, só me resta dizer. Deus, quando observo teu amor, deixa fora em temor. Quero ser junto a ti. Seguir de ti, que tú vivas en mí. Quiero amarte y adorar tu majestad. Deus, quando vejo teu amor, lanço fora o temor. Quero estar junto a ti por toda a eternidade. Se eu vou te seguir e que tu vivas em mim, quero sempre te amar, louvar tua majestade. Deus, quando vejo teu amor, lanço fora o temor. Quero estar junto a ti por toda a eternidade.